You are clear to fly direct to Orbito, but climb until level 340. Okay, climb to flight level 340 direct Orbito, ball 1405. Thank you. Azul 4209, Solaus 19, olivrar direito no 21-19. 219. Solo de Salvador, muito boa noite, Azul 4209, livrou a pista na sua escuta. 209, prossiga na Alfa, ingresse Juliette Porto Norte. Alfa Juliette Porto Norte. Vamos, agradeço, 3152. Vou partir direto para Maceió. Direto Maceió, muito obrigado, uma boa noite, 3152. Gol 1405, contact the best center of this country. Receive center, frequency 128.8, go. Okay, contact now. Receive 128.8. Thank you. Have a nice day. Thank you. Eu vou verificar com a S se teve algum pane ou se tem um telefone alternativo. E já entra em contato. Solo Salvador, é o Web 6747 para pushback acionamento no portão 4. Portão número 4. Quase autorizado, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 6747. Câmbio. 12685, obrigada, 3252. Boa. Muito boa. Que chamou o solo referente ao telefone da IES, o IES solicitou que tente novamente, ok? Solo Salvador é o L6747 para o táxi, o POB de 138, autonomia de 4 horas e 20, alternando com fins. Copiado com fins, 4 e 20, 132, autorizado para seguir o táxi via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre, 118 decimal meia dúzia. Prossegue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 118,6, web 6747. Positivo. Torre Salvador, boa noite. É o Web 6747, aproximo ao ponto de espera da 10. Webjet 6747, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar 10, Web6 747. Solo Gol 1604, posição 08 para o pushback, acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado para o táxi, 604. Controle Maceió, boa noite, TAM 3152. Lulo 9, decimal 35. Controle 119, 35 graus, tenha uma boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite. Esse é o Webjet 6747, decolado na saída da EL. Web 6747, meu cordial. Este é o Controle Salvador. Está em contato, radar. Contato, radar, 6747. Se autorizado, voa direto da EL, da presente, o 6747. Ok, vamos voar direto Leda, pode ser? Melhor ainda, direto Leda, o 6747. Ok. Salvador 6313, Alxaner, autorização. Alxaner 6313, autorizado. Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, pós-Dael, Leda, voa direto, posição Bidev, após Amparisk 50. Controle 119.35, código transponder 5461. Autorizado 360, Dael, Leda, Bidev, após a Perusca 50, 1935, 5461, Oxanés 6313. Conteúdo correto neste operacionamento táxi. Vai chamar nesta 6313. Uno 604, pronto para o táxi, com 3 horas e 28, autonomia alterna Recife, com POB de 166. Copiado, 3h28, Recife, 166, autorizado para seguir táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torre, 198.12. Autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera, 1862, é o 6604. Salvador, boa noite, é o gol 1076, informação Victor Cruz, é o 200, desce ao 150, gol 1076. 1076, seu controle, Salvador, boa noite. Passa Jona, voa direto para Itap, desça para 5.015, Itap, Duna e ILS para pouso. Gente, desce para 5.000, voa no Itap, 1015, eu ajudo, gol 1076. Cruzando 150. F747, chame Recife, 1288. 288, chame Recife. Muito boa noite, então. Boa viagem, capitão. Muito obrigado, bom serviço. Hotel Salvador, boa noite, Economia 04, ponto de espera da 10. Coronel 04, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, visto 10, vento 1, 50 graus, 10 nosso. Alinha e decola, 04. Controle Salvador, boa noite, Oceano 6224, informação Vitor. Oceano 224, esse é o controle Salvador, acione identificação. Curve à esquerda, voe para Itape, desça para 6000, ajuste 10 no 5, Itape, Duna para o ILS. Curva à esquerda, voe Itape, Duna ILS, 6224. Entendeu, descer para 6000. Positivo. Runa 076 cruzou a linha do litoral e altitude de 1 a 4 mil pés. Vou modificar sua instrução para pouso. Prosseguir agora direto para a duna, descer para 2 mil, libera a restrição de altitude, voa sobre o mar. Gente, desce direto para a duna, 2 mil, voando sobre o mar, voo 1076. Olá, Salvador, muito boa noite, trip 5595, temos informação Victor. Trip 5595, aciona a identificação. Identificado. Salve Salvador, boa noite, Uno 604. Uno 604, este é o controle, meu cordial, está em contato, radar. B5595, está em contato, radar, Enconde, voe para Bonf, chegada Bonf, pista 10, ajuste 10 no 5. Quando estiver pronto para descida, autorizado 5 mil pés. Afirmativo, Conde Bonf, chegada Bonf, no ideal vai descer para 5 mil pés, informará livrando 5595, ainda mais 50 milhas para descer. Gente. Jet 6313, Oceaner 6313, pushback acionamento no 1. Autorizado, reposte para o táxi. Vai chamar para o táxi. Zona 224 está agora passando 13.600 pés. Vou liberar restrição de altitude em descida para 2.000 pés. É o número 2 para pouso, está seguindo o tráfego da Gol à frente, 15 milhas. Positivo descendo a 2.000 pés, é o número 2. Positivo. E vejo o para Itape, prossiga direto para Duna. Após Itape, Duna, 624, entendeu? Não, a partir de agora mesmo, direto Duna. Já a partir de agora, Duna, 224, ajuste a velocidade em 250 nós. É 200, 224. Trip 5595, vamos modificar a sua proa agora, Rui Pelo. 5595, voando pelo. Táxi, o Oceané 6393, 4 horas e 120 galeão. Continuado, 4 horas e 120 galeão, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa, melhor dizendo, Índia Alfa. Todos para a torre, meu nome, pessoal, meia dúzia. Índia Alfa, 18, meia dúzia, obrigado, uma boa noite. Boa noite, bom voo. Bom 604, chame Recife, frequência 12685. 2685, obrigado, bom trabalho.